Salve Campeche, Rio Tavares, Cova Funda, está no ar mais uma vez pela Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz, Muqueca de Siri. Vamos lá com duas faixas instrumentais. Primeiro, Pixinguinha, arranjo dele, música de José Nunes, Machixe de Ferro, e depois outro Machixe, Água de Moringa, Meu Sabiá, aí do Pixinguinha. Próxima faixa, eu vou prestar uma homenagem a um grande amigo, Ari Mota, do samba do Alambique, que me ensinou muito sobre machixe e que nos deixou recentemente, no ano passado. Axé, e depois Nilce Carvalho, homenageia Dona Ivone Lara. Muqueca de Siri pela Rádio Campeche, toda quinta das 8 às 9 da noite e todo domingo das 11 ao meio-dia. Acho que todo mundo conhece samba, a gente sempre canta na roda. Pra vocês cantarem junto, hein? Vamos lá. Vendendo doce na feira, ai, ai, ai. Eu vi aquela cabocla, ai, ai, ai. Que há tempos lá na Portela, vai, andava de boca em boca, fez sofrer meus companheiros. Ai, ai, ai. Com as infiéis conquistas, ai, ai, ai. Tanto fez que tanto fez, que acabou se apaixonando por um volúvel samista. Doce na feira, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, vendendo doce na feira. Olha doce, ai, ai. Olha doce, oi, oi. E assim ela dizia. E assim ela dizia. We'll be right back. vou cantar para a senhora uma música que o Ney Lopes e o Cláudio Jorge fez para a senhora, uma música muito bonita, chamada Senhora da Canção. Lá vou eu que vou subindo outra vez. O domingo está tinindo assim, eu sei. Que os canários, tangarás e rouxinóis já viraram os cocós, só falta minha voz sonando. Lá vou eu pra onde o samba manda ver. Sem confeito ou bem do jeito que Deus fez, ouvi rei as melodias, imperiais harmonias, dissonâncias não tem vez. Beber do gole a poesia, me embriagar de alegria, na mais pura lucidez. E vunilá, rararara. Meu samba te pega na palma e beija a tua mão. Meu samba te pega na palma e beija a tua mão. Meu samba te pega na palma e beija a tua mão. La la ya la ya, la la la ya la la ya. Teu troféu da de Angola, trazer candeeiro de vovó. Era vivo, iluminava os caminhos de vovó. Sua luz sempre firmava os pontos de vovó. Vai, Virgem, minha Nossa Senhora, trazer candeeiro de vovó. Seu troféu da de Angola, trazer candeeiro de vovó. Era vivo, iluminava os caminhos de vovó. Sua luz sempre firmava os pontos de vovó. Quando veio de Angola, era livre na Bahia, explodiu o candeeiro. E a noite, noite e dia, mas um golpe traiçoeiro do destino envolveu. Ninguém sabe até hoje como o candeeiro desapareceu. Vovó chorou, cortaram o coração. Não tem mais o candeeiro, enfrentar a solidão. Vovó chorou, como há tempos não se via, com saudade de Angola, sua mocidade na Bahia. Vovó chorou, de cortar o coração. Não tem mais o candeeiro, enfrentar a solidão. Vovó chorou, como há tempos não se via, com saudade de Angola, sua mocidade na Bahia. Joaquim, no partido outro botei pra quebrar a mana. Botei pra quebrar a mana. Botei pra quebrar. Ele não tá querendo, não. E o pagode que estava animada, entusiasmada, querendo dançar. Moça, dança comigo que o partido alto não dá pra cansar. Eu arrepiei, mana. Eu arrepiei, mana. Eu arrepiei, mana. Eu arrepiei. Eu arrepiei, mana. Eu arrepiei, mana. Mana, mana, mana. Eu arrepiei. E o malandro que estava ao meu lado, entusiasmado e querendo dançar. Moça, dança comigo que o partido alto não dá pra cansar. Eu arrepiei, mana. Eu arrepiei, mana. Eu arrepiei, mana. Eu arrepiei. O pacote de Pai Joaquim, o partido alto botei pra quebrar, mana. Botei pra quebrar, mana. Botei pra quebrar. E o malandro que estava ao meu lado, entusiasmado e querendo dançar. Moça, dança comigo que o partido alto não dá pra dançar. Eu arrepiei, mana. Noventa e oito ponto três, Rádio Campestre. Agora no Muqueca de Siri, Marcelo Menezes. Eu sou do mar. Tem muita água em meu olhar, água de navegar. Não me abalo porque sou do mar. Maresia não me faz chorar. Minha dor é de sabor de amar. Meu peito é navegador que não sossega. Mantém a vela da paixão no ar. Batendo um vento bom, ele se apega, porque eu sou do mar, porque eu sou do mar. Mas de vez em quando o tempo quer mudar, sopra um vendaval que me carrega, tenta fazer meu barco virar. Não consegue que eu sou do mar. Minha embarcação é cega, não enxerga onde vai dar. Porém eu sou do mar. O meu coração navega sem ter corpo pra chegar. Porém eu sou. Água de navegar, não me abalo porque sou do mar. Maresia não me faz chorar. Minha dor é de sabor de amar. Meu peito é navegador que não sossega. Mantém a vela da paixão no ar. Batendo um vento bom, ele se apega, porque eu sou do mar, porque eu sou do mar. Mas de vez em quando o tempo quer mudar, sopra um vendaval que me carrega, tenta fazer meu barco virar. Não consegue que eu sou do mar. Minha embarcação é cega, não enxerga onde vai dar. Porém eu sou do mar. O meu coração navega sem ter porto pra chegar. Porém eu sou do mar. Quanto mais o amor se entrega, mas a dor quer me levar. Porém eu sou do mar. O amor ninguém se nega, mas a dor é de amargar. Porém eu sou do mar. Meu navio tem adega, se eu beber vou naufragar. Porém eu sou do mar. Quando a gente descarrega, não tem jeito de afundar. Porém eu sou. Essa música, entre outras, chegou por Gê Muniz. Beijo enorme, Gê. Agora Moacir Luiz e Samba do Trabalhador. Meu canto é pra valer. De dentro da luz desses olhos, com tantos cabelos grisalhos, trata uma gremiação. Escola bordada de dedos, de cores, amor e apelos. E o surdo de marcação vivem. Fosse um peixe no céu, se fosse algum peixe no mar, seriam as mãos de Deus. Me deixa pegar nessa mão, me deixa tocar violão, mais um entre os sambas ver. E dentro da luz desses olhos, de tantos cabelos grisalhos, escola bordada de zelos, de cores, amores e apelos. Que o surdo de marcação viu bem. Fosse um peixe no céu, se fosse algum peixe no mar, seriam as mãos de Deus. Me deixa pegar nessa mão, me deixa tocar violão, mais um entre. Se eu vou de primeira, numa segunda-feira, é entre caramboleiras canto. E quanto mais canto, mais eu me lembro que a gente aprendeu. É, hoje eu canto pra viver. Cantando na hora pra Deus, e canto pros amigos meus, sarapá. Eu canto é pra valer. Olhos, em tantos cabelos bizarros, canto uma gremiação. Escola bordada de zelos, de cores, amores e apelos. E o surdo de marcação viu bem. Fosse um peixe no céu, se fosse algum peixe no mar, seriam as mãos de Deus. Pegar nessa mão, me deixa tocar violão, mais um entre os sambas feios. E se eu vou de primeira, uma segunda-feira, entre caramboleiras canto. E quanto mais canto, mais eu me lembro que a gente aprendeu. Agora vamos falar sobre moradia. Zeca Pagodinho, depois João Nogueira. Tô procurando um barraco pra alugar. No puxadinho já não dá mais pra ficar. Marquei um tempo pra acertar o financeiro, mas o prazo estourou, vou lá. Um kitnet só pra gente dar de sobra. Da minha sogra eu não posso reclamar. Segunda a sexta a gente almoça no trabalho e de noite um jeitinho dá. No começo vai ser apertado, mas a nossa liberdade vale mais que um trocado. Confesso que foi muito bem tratado, mas que casa que é um canto pra viver lá sossegado. Já procurei lá em Bangu, estive em Marechal, gostei de Cabo Sul e Viga no geral. 3 meses de depósito eu já tenho essa quantia. Meu bem, pra que se preocupar? Que a gente vai vencer, que o mundo há de ver o nosso bem querer, e o nosso amor será melhor ainda. Já procurei lá em Bangu, estive em Marechal, gostei de Cabo Sul e Viga no geral. 3 meses de depósito e já tenho essa quantia. Meu bem, pra que se preocupar? Que a gente vai vencer, que o mundo há de ver querer, e o nosso amor será melhor ainda. No puxadinho já não dá mais pra ficar. Marquei um tempo pra acertar o financeiro, mas o prazo estourou, vou lá. Um kitnet só pra gente dar de sobra. Na minha sogra eu não posso reclamar. Segunda, sexta a gente almoça no trabalho e de noite um jeitinho dá. No começo vai ser apertado, mas a nossa liberdade vale mais que um trocado. Confesso que fui muito bem tratado, mas em casa quero um canto pra viver lá sossegado. Já procurei lá em Bangu, estive em Marechal, gostei de Cabo Sul, em Viga no geral. 3 meses de depósito eu já tenho essa quantia. Meu bem, pra que se preocupar? Que a gente vai vencer, que o mundo há de ver o nosso bem querer, e o nosso amor será melhor ainda. Já procurei lá em Bangu, estive em Marechal, de Cabo Sul, de Viga no geral. 3 meses de depósito e já tem essa quantia. Meu bem, pra que se preocupar? Que a gente vai vencer, que o mundo há de ver o nosso bem querer, e o nosso amor será melhor ainda. O kitnet tá bravo, né? Daqui a pouco vem um Bruguela aí. Como é que o nome dele vai ficar? Baque, bem arrumado. Segura a fila. Eu quero uma casa no meio do mundo, com gente chegando de todo lugar. A porta já era, a janela já foi, não tem frente nem fundos. Que a casa que eu quero no meio do mundo é pro mundo morar. Quero uma casa. Eu quero uma casa no meio do mundo, com gente chegando. Pintada de branco, com paz de se espreguiçar, sem barraco, sem barranco e sem bala pra tirar. O jardim cobrindo o campo e o vento que vem do mar. Um amor sincero e franco, sem razão de reclamar. Com sabor de pão de queijo, eu quero é me lambuzar. Morena, me dá um beijo, que a casa que eu quero é pro mundo morar. Quero uma casa. Eu quero uma casa no meio do mundo, com gente chegando de todo lugar. A porta já era, a janela já foi, não tem frente nem fundos. É a casa que eu quero no meio do mundo, é pro mundo morar. Toda pintada de branco, com paz de se espreguiçar, sem barraco, sem barranco e sem bala pra tirar. O jardim cobrindo o campo e o vento que vem do mar. Um amor sincero e franco, sem razão de reclamar. Com sabor de pão de queijo, eu quero é me lambuzar. Morena, me dá um beijo, que a casa que eu quero é pro mundo morar. Quero uma casa. Eu quero uma casa no meio do mundo, com gente chegando. quebradeira pra versão de É Mentira. Marcelo D2 com Quinteto X. No lado A, como que acreditaria, ouvimos Pixinguinha, Machiste de Ferro, de José Nunes. Água de Moringa, Meu Sabiá, de Pixinguinha. Canção que ele deixou inédita. Aliás, é um disco do Água de Moringa só com inéditas de Pixinga. Confere lá. Aí o núcleo de samba Cupinzeiro, do querido saudoso Ari Mota na flauta. Doce na Feira, Jair do Cavaquinho. Aí Nils Carvalho homenageou Dona Ivone Lara com Senhora da Canção. E daí Dona Ivone Lara ao vivo, Candeeiro da Vovó e Pagode do Pai Joaquim. Marcelo Menezes, Eu Sou do Mar. Música que chegou por G. Muniz, que tem um projeto bem interessante, arroba estilistas independentes no Instagram, O Mercado no Facebook. Aí depois, Moacir Luz, Samba Trabalhador, Meu Canto é Pra Valer, Zeca Pagodinho, Quem Casa Quer Casa, e João Nogueira, Pro Mundo Morar. Essa música é dedicada a todos os exilados do mundo. Você está sintonizado numa frequência comunitária, Rádio Campeche, 98.3 MHz FM. Este é o Muqueca de Siri, que você encontra nas redes sociais pelo arroba Muqueca Siri, e que vai ao ar aqui na Rádio Campeche toda quinta das 8 às 9 da noite e no domingo das 11 ao meio-dia. Às vezes a gente passa um pouco do horário, é que tem muita música boa. Vamos ouvir essa quebradeira e começar o lado B do programa com, vamos ver aqui no caderno, Jardes, Macalé e Itamar Assunção, Na Cadência do Samba. Segue o groove. Alô Marcelo, Pablo, Diana, Vitinho, todo mundo conectado aí, um abraço enorme. Há quem caminhe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. Leon Tolstói. sei o dia. Levarei saudades da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Lá, lá, ia, lá, ia. Levarei saudades da Aurora. Quero morrer é numa balada de bomba, na cadência bonita do samba. Ninguém vai jogar na lama, é desoluto popular. É morre o homem, mas fica a fama. O meu nome, Itamara Sansão. Ninguém vai jogar na lama, não. É desoluto popular. Morre o homem, mas fica a fama. Dança no espaço, meu corpo pede o cansaço, meu lábio treme e sorri. Quando ela troca de passo, meu peito pede o compasso, meus olhos sabem onde ir. Saiu do tempo, saiu caindo. Quando ela diz que me disse, quando ela finge ser minha, quase me deixo levar. Quando ela quer mais um trago, quando ela troca meu copo, eu vejo a vida passar. Saindo do tempo, saindo, caindo, meu samba caindo. Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer. Eu não quero discussão, ela sabe o que ela quer de mim. Quando ela sobe no salto, desce do morro do asfalto, eu deixo um samba no ar. Na madrugada me enrola cantarolando cartola na mesa de um outro bar. Saindo do tempo, saindo, caindo, meu samba caindo. Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer. Ouvimos Elis Regina, Pés na Cabeça e Toco, Samba no Ar. Quando ela dança no espaço, meu corpo pede o cansaço, meu lábio treme e sorri. Cansaço. Quando ela troca de passo, meu peito pede o compasso, meus olhos sabem onde ir. Compasso. Quando ela diz que me disse, quando ela finge ser minha, quase me deixo levar. Quando ela quer mais um trago, quando ela troca meu copo, eu vejo a vida passar. Saindo do tempo, saindo, caindo, meu samba atenção. Aí, eu acho que tu tá chorando de puta errada, a capela é a outra, hein? É por isso que sujou, amizade. Chorão de aluguel. Compraste um terno, canalha, saio tentando aplicar. Vive cobrando uma taxa pra no velório dos outros chorar. Vive cobrando uma taxa pra no velório dos outros chorar. Burlou a lei do sentimento e foi cumprir um tratado. Molhou lenços e mais lenços, chorou na capela ao lado. Quase que o bicho lhe pega por estar chorando por defunto errado. Quase que o bicho lhe pega por estar chorando por defunto errado. Compraste, compraste um terno, canalha, saiu tentando aplicar. Aí ficou errado. Vem me cobrando uma taxa pra no velório dos outros chorar. Vem me cobrando uma taxa. Já era um canalha da área que atrasava todo o movimento. O safado não sabia, chorou fingindo sentimento. A viúva que não era boba sentiu a cebola que o bicho aplicou. Deu um alô pra rapaziada, ele levou um cacete e se machucou. Deu somente um alô pra rapaziada, ele levou um cacete e se machucou. Por quê? Comprou-se o pé do canal. Sentimento e foi cumprir um tratado. Molhou lenços e mais lenços, chorou na capela ao lado. Quase que o bicho lhe pega por estar chorando, por de fundo errado. Quase que o bicho lhe pega por estar chorando, por de fundo errado. Compraste, compraste o pé do canalha, saiu tentando aplicar. Da área que atrasava todo o movimento. O safado não sabia, chorou fingindo sentimento. A viúva que não era boba sentiu a cebola que o bicho aplicou. Deu um alô pra rapaziada, ele levou um cacete e se machucou. Deu somente um alô pra rapaziada, ele levou um cacete e se machucou. Por quê? Agora Poca Chimpra, diretamente do Recife. Nunca caí. Música para todos os flamenguistas. Mulher, mas tu reclama. Reclama até do azul do céu. Eu sei do ditado que não chorar não mama. Mas assim tu ganha fama de sargento do cotel. E agora inventa de se encontrar com as polícia. Só pra saber se eu ando mal ou bem da vista. O do baculejo salvei, pois é seu Zé que diria. Eu nunca caí de cinquentinha. De se encontra com as polícias. Só pra saber se eu ando mal ou bem da vista. O do barculejo salvei, pois é seu Zé quem iria. Eu nunca caí de cinquentinha. Nunca caí, detesto me gabar. Pois creio que isso é feio e mesmo assim agrado o vosso paladar. Saibas, não vou abusar da sorte. Eu não sou malandro forte. Tenho medo de apanhar, não pode deixar. Sai, mas não vou abusar da sorte. Eu não sou malandro forte. Tenho medo. Tenho medo é do chicote. Pode deixar que quando a coisa fica feia e tu sempre me aperreia, eu calo o bico e fico sem jantar. E teu neguinho fez o quinto mandamento, um juramento prometendo não mentir. Jamais, nunca, jamais. Teu neguinho fez o quinto mandamento, de joelho um juramento e não mente. Até do azul do céu. Eu sei que o ditado quem não chora não mama. Mas assim tu ganha fama de sargento do quartel. Agora inventa de se encontra com as polícias. Só pra saber se eu ando mal ou bem da vista. E tu baculei salvei. Pois é, seu Zé, quem diria. Eu nunca caí de cinquentinha. É, nunca caí. Detesto me gabar. Eu creio que isso é feio e mesmo assim agrado o vosso paladar. Saiba, não vou abusar da sorte. Eu não sou malandro forte. Tenho medo de apanhar e não pode deixar. Saiba, não vou abusar da sorte. Eu não sou malandro forte. tenho medo é do chicote. Pode ir deitar que quando a coisa fica feia e tu sempre me aperreia, eu calo o peito e fico sem jantar. Pois teu neguinho fez o quinto mandamento, juramento prometendo não mentir jamais. Pois teu neguinho fez jamais o quinto mentir, mandamento, meu amor. De joelho, juramento, e não mentir. Beleza, beleza, beleza, beleza, beleza. Balanço, originais do samba com Mussum, o rei da tocada preta. Olha só que acabou de chegar na roda, contando história todo prosa, agitando o pessoal, dizendo que é mestre em capoeira. Meu Deus do céu, quanta besteira. Esse cara pra mim não é normal. O que ele é? O rei da cocada preta. O rei da cocada preta. Ele só fala besteira, ele é. O rei da cocada preta. O rei da cocada preta. Ele da porra dele é um laranjão, não tá com nada. Mistura abobrinha com mamão. É. E esse seu terno rosa-choque, ele disse que comprou no shopping e não tem intimação. O que ele é? O rei da cocada preta. O rei da cocada preta. Ele só fala besteira, ele é. Todo apavorado quando lhe disseram que a luz esteve aqui. A nega toda revoltada disse que ele não faz nada, que só gosta de dormir. O que ele é? O rei da cocada preta. O rei da cocada preta. Ele só fala besteira, ele é. Forma de enxerto, teria amor pra plantar. chorar. Na juventude de fibra eu quero amor pra plantar. Amor pro meu corpo amigo, amor pro seu coração, amor pro resto do mundo se somos todos irmãos. As poderão derrubar, as poderão derrubar, as poderão. Do B do programa, ouvimos Quinteto X, Mentira, Jardes, Macalé e Itamar Assunção, na cadência do samba, Elis Regina, Pés na Cabeça, Toco, Samba no Ar, Bezerra da Silva, Chorão de Aluguel, Pouca Chinfra, Nunca Caí, Originais do Samba, O Rei da Cocada Preta, Marcelo D2, Sementes, lançamento, o disco tá lindo, confere aí. E no fundo estamos ouvindo Bossa Cuca Nova, do brother Marcelinho da Lua, e a guitarra de Roberto Menescal, na música de Chico Buarque, Bye Bye Brasil. Todos um excelente domingo, uma excelente semana até quinta. Paz, saúde, trabalho, sorte, luta, força, direitos humanos, carícias, afetos, beijos, abraços, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Bye bye Brasil, a última ficha caiu. Boteca de Cinema.